Ó, eu sou o seu cachorrão e você é minha cachorrona. Quando tu fica de quatro, eu sou o seu cachorrão e você é minha cachorrona. Quando tu fica de quatro, tu só toma, tu só toma, tu só Mas quando tu fica de quatro, tu só toma isso, bebê. André Cedeiros, o moral de Ibi Koala. Tu só toma, tu só toma, tu só toma. Tu só toma, tu só toma. E esse solinho não sai de sua cabeça. Na hora do sexo, você escuta essa música, o solinho de Chavasca Gravações, a sua mulher olhando pra você, aquela cara de descarada, pedindo pra puxar o cabelo da tapa na cara, Chavasca. Oi, eu sou o seu cachorro. Ele não gosta não, ele não gosta não. Quando tu fica de quatro, tu só... Eu sou o seu cachorrão e você é minha cachorrona. Quando tu fica de quatro, tu só toma, tu só toma, tu só toma. Tu só toma, tu só toma, tu só toma. Tu só toma, tu só toma, tu só toma. Tu só toma, tu só toma. Mas quando tu fica de quatro, tu só toma, tu só toma, tu só toma. Tu só toma, isso. Tu só toma, tu só toma, tu só toma. Na cabeça, vem comigo na cabeça. Eu sou o seu cachorrão e você é minha cachorrona. Quando tu fica de quatro, tu só toma. Eu sou o seu cachorrão e você é minha cachorrona. Quando tu fica de quatro, tu só toma, tu só toma. Ai, eu gosto, seu puto. Oi, tu só toma, tu só toma. Mas quando tu fica de quatro, tu só toma, tu só. Puxa o cabelo dela, vai. Dá tapa na bunda. Isso. Isso, bebê. Geme pra mim, vai. Geme pra mim, vai. Mas quando tu fica de quatro, tu só toma, tu só toma. Isso.